Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como o nosso Deus? Dá força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia em Jesus. Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como o nosso Deus? Treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome.